A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Gaspar já iniciou os preparativos para o Natal de Gaspar 2019. A abertura oficial será no dia 1º de dezembro, na escadaria da Igreja Matriz. Para sabermos mais detalhes sobre esses preparativos, vamos conversar agora com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Celso de Oliveira. Secretário, já tudo organizado para mais um Natal de Gaspar? A gente já está trabalhando. Na verdade, se trabalha desde o ano passado, quando termina um evento, a gente já está programando outro. Através da diretoria de turismo, com o Norberto e toda a equipe, estamos envolvidas já desde o ano passado, trabalhando e movimentando para que a gente envolva o maior número de pessoas do município de Gaspar. Nesse sentido, nós faremos a abertura oficial no domingo, dia 1º de dezembro, com o grande espetáculo da escadaria da igreja. E no dia 6, então, a chegada do Papai Noel, que já é propriamente a data de início de Natal. E começando, então, a programação no dia 1º de dezembro e terminando dia 24, praticamente todos os dias com atrações e eventos mais variados, dos mais variados para a comunidade gasparense. Secretário, quantos desfiles vão ocorrer durante essa programação? Desfiles nós teremos somente o dia 6, mas as apresentações elas se concentrarão além dos bairros, mas a concentração maior será mesmo na praça aqui no centro de Gaspar. Secretário, o que a população pode esperar durante esse desfile que está sendo já organizado? A população pode esperar um volume maior do desfile que aconteceu o ano passado. Nós entendemos que o desfile do ano passado foi excelente, mas há a possibilidade de melhorar. Nesse sentido, a gente convidou os Papais Noéis de cada bairro, convidamos mais atrações dos bairros para valorizar o que nós temos, as iniciativas de toda a nossa cidade, os bairros, as sociedades, as instituições organizadas, para que todos se movimentem e façam parte da atração que é o desfile de Natal no dia 6 de dezembro. Secretário Celso, no ano passado a apresentação na escadaria da Igreja Matriz foi um sucesso de público. Esse ano espera sair público maior? Sem dúvida alguma, as atrações, a gente já envolveu diversos corais de toda a região, além de atrações culturais que estarão se apresentando. E a gente convida toda a população para fazer parte, porque não, de nada adianta a gente trabalhar, a gente se envolver nessa programação se a população não participar. E esse é o convite que a gente gostaria de fazer para que todos se envolvam, que o Natal é feito por todos e para todos. E o evento natalino terá um evento especial também para o encerramento no dia 24? O encerramento ele se dá na Lagoa, no bairro Lagoa, com uma iniciativa da própria comunidade e o incentivo então da Secretaria de Desenvolvimento. Na sua avaliação, o comércio gasparense já está preparado, já está organizado para receber o consumidor nesse clima que começa a partir de agora? Ô Gil, toda essa programação é feita em parceria junto com o CDL e nós entendemos que o comércio lojista, todo o comércio de nossa cidade, do centro e dos bairros, se envolvam para que o resultado seja de todos. Então, há uma parceria muito forte com as entidades, a CDL, a SIG, AMP, Sindilojas, para que há um envolvimento geral nesse processo, que a iniciativa seja não só da Prefeitura, mas de toda a população gasparense. Secretaria, a abertura oficial dia 1º será a partir de que horas? A abertura oficial será às 20h30, depois da celebração da Santa Missa na Matriz de São Pedro. Nós conversamos com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Celso de Oliveira, nos falando sobre os preparativos para o Natal de Gaspar 2019, com abertura oficial no próximo dia 1º de dezembro. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.